eu falei pra ele, olha, tá descascando. Ele falou que ele comprou um creme. Eu falei, às vezes o creme é esfoliante. Faça favor de respeitar o Vinivelo do presidente. Tá lá em Vinivelo. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 22 de junho de 2010. Solicito o vereador Meco para fazer a leitura do texto bíblico. A inveja é a ira, abreviam. A inveja e a ira abreviam os dias, e a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Um coração bondoso e nobre banqueteia-se continuamente, pois seus banquetes são preparados com solicitude. Eclesiástico 30, 26 e 27. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 15/6/2010. Ata número 20. Ata da segunda sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010 da legislatura 2009-2012, 20ª sessão plenária. Ao 15º dia do mês de junho de 2010, às 19h20, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente; Antônio Adir de Lara, Edilson Vaz, Agnaldo Vujenski de Jesus, Adelir Castilho Maldani, Fabrício Duarte Louca, Ângelo Américo Branco Chemin e ausente a vereadora Olga Stoski. Primeira secretária e o vereador Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta e nomeou o vereador Ângelo Américo Branco Chemin secretário para a sessão e solicitou a leitura do texto bíblico e a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada com ressalvo. Em seguida, o senhor presidente anunciou-se o expediente da mesa. Ofício do Executivo. Ofício número 202, do gabinete, solicitando a substituição do anexo 2B, demonstrativo da despesa por órgão, unidade, programa e projeto, atividade no projeto de lei número 12/2010, LDO. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Número 116/2010, do vereador João Edivar Aramone, número 117, do vereador Dirceu Agostinho Bassani, número 118, do vereador Fabrício Duarte Louca, número 119 e 120, do vereador Adelir Castilho Maldan. Pedido de informação, número 7/2010, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. O senhor presidente deferiu os requerimentos, as informações e anunciou o expediente do plenário, sendo utilizado pelo vereador Adelir Castilho Maldan, que iniciou tecendo comentários sobre o jogo do Brasil contra a Coreia do Norte. Informou que solicitou o patrulhamento da estrada que passa pela propriedade do senhor Pedro Stipe até a propriedade do senhor Dionísio Simian, na Vila Nova, para que possa ser realizado o transporte escolar. Falou sobre que o vereador Fabrício comentou na sessão passada que haveria desconto de 50% no IPTU e que, na verdade, houve somente o desconto de 70% na taxa de combate ao incêndio. Comentou que o projeto da Previdência é muito mais complexo e que pedirá mais tempo para estudar. Agnaldo Vujenski de Jesus iniciou falando que sempre temos que nos basear no passado para que possamos criar o presente e o futuro. Teceu comentário ao projeto que visa fomentar o parque industrial, cedendo 2 imóveis por meio licitatório. Comentou do Centro Regional do estado em Pitanga e os benefícios que irão trazer. Cumprimentou o ex-vereador e radialista Luiz Matos. O presidente teceu mais 3 minutos para o orador encerrar. O orador retornou dizendo que os cargos em comissão criados para serem exercidos no local e não fora. Encerrou fazendo uma pergunta. Se é moral ter um assessor ganhando mais que o vereador e não precisar comparecer ao trabalho? Ângelo Américo Branco Chemin iniciou comentando que o caso na Assembleia Legislativa vai ser resolvido, mas que o vereador Aguinaldo usa isso para mudar o assunto, que é o IPTU. Agradeceu o vereador Fabrício pelo êxito na cirurgia do jogador morcego. Teceu comentário ao seu pedido de informação. Os moradores do Vale da Serra estão preocupados com as estradas e o transporte escolar. A estrutura do município é muito boa na execução da cidadania rural, mas não chega a todas as localidades. Que o principal problema do interior é a estrada e que vários moradores estão abandonando as suas terras e indo para outros municípios, pois não conseguem retirar sua produção devido às péssimas condições viárias. Parabenizou o Executivo pelo início da reconstrução da ponte do Rio Liso. A respeito do IPTU, comentou do desconto de 20% dos impostos para pagamento à vista e não das taxas, sendo prorrogado para 17 de julho. Ressaltou que é necessário fazer um estudo do impacto financeiro no município quando da execução de qualquer obra. O presidente cedeu mais 5 minutos para o orador. Na continuação, falou que espera que com o aumento da receita aumente o número de obras no município e que não é contra o aumento do IPTU, mas teria que ser feito de forma gradativa. O presidente teceu mais 5 minutos para o orador. O orador solicitou ao vereador Aguinaldo que o respeite na mesma forma que é respeitado. Em seguida, o senhor presidente anunciou a ordem do dia. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 4/2010, concede título de cidadão honorário, aprovado por unanimidade de votos. Votação única, emenda do projeto de lei ordinária número 19/2010. Emenda número 1. Do projeto de lei número 19/2010, que autoriza o chefe do Poder Executivo a realizar concorrência para concessão de direito real de uso de imóveis urbanos e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 19/2010, autoriza o chefe do Poder Executivo a realizar concorrência para a concessão do direito real do uso de imóveis urbanos e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Foi colocada em votação a dispensa da segunda votação, solicitada pelo vereador Aguinaldo e aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário número 20/2010, altera o artigo 31 da Lei Municipal número 1243/2005, que trata da atualização dos benefícios do regime próprio de previdência social do município de Pitanga. Aprovado por unanimidade de votos. Passou-se ao pequeno expediente de explicações pessoais, sendo usado pelo vereador Adir. O senhor presidente encerrou a sessão às 21 horas e 5 minutos, a qual se encontra gravado nos arquivos desta casa, da qual foi lavrado a presente ata e convocou outra sessão para dia e hora regimental. Passo da liberdade em 15 de junho de 2010. João Edivaldo Ramone, presidente. Ângelo Américo Branco Chimim, secretário. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 21/2010. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010. Altera as leis número 1522/2009. Plano plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias das Outras Providências. Projeto de Lei Complementar número 5/2010. Altera os anexos 1, 2 e 3 da Lei Complementar número 5/2007, que dispõe sobre os quilômetros das zonas urbanas do município de Pitanga. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Requerimento número 121/2010, do vereador João Adival Aramone, o envio de ofício de pesar à família da senhora Tereza Kritkowski, pelo seu falecimento ocorrido recentemente. Requerimento número 122, do vereador Edilson Weiss, o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando melhorias na iluminação no trevo que atravessa a Pia para Santa Regina. Requerimento número 123, do vereador Edilson Weiss, o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando melhorias na iluminação pública da Praça da Pitanguinha. Correspondências recebidas. Do Hospital São Vicente de Paulo, ofício número 046. Encaminhando o relatório da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, relativo ao mês de maio de 2010. Estas são as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Defiro os requerimentos apresentados. Passamos para o pendiente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso. Está ali o uso da palavra, senhores vereadores. Passa a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, vereadores, amigos aqui presentes, é claro que nosso trabalho é fiscalizar. Nós tivemos até em Curitiba agora, quarta, quinta e sexta, no qual tivemos um curso que eu, o presidente, o vereador Dirceu, o vereador Carijó, que mais uma vez, eu acredito que o vereador Carijó, que já é o quinto mandato, mas eu acho que aproveitou bastante, porque a cada ano que passa, cada prefeito, cada governo, parece que as coisas, claro que mudam para o bem, mudam para melhorar, mas o objetivo é o mesmo. Pelo menos nós, dos vereadores, é o mais importante, é fiscalizar. E nós, até eu queria começar falando até sobre o Comutran. O Comutran aqui em Pitanga, nós já sabemos, já durante o dia é uma tristeza até estacionar aqui por perto da Prefeitura, do Banco do Brasil, da Câmara. Mas o Comutran que poderia fazer, poderia participar, mais uma vez, está se acabando. Como consegue? Conselho de Segurança. E parece que o Comutran também vai acabar. Porque a vontade dos participantes é até comparecer, ideias, até tem. Mas recursos não existem. Será que o IPTU que vai liberar dinheiro? Será que o IPTU que vai transformar o nosso trânsito melhor? A nossa cidade melhor? É uma grande expectativa. Pelo menos do executivo. Nós temos um problema seríssimo, é a entrada da cidade, que vem de Campo Mourão, já teria que ter sido sinalizado o acostamento num lado só. Mas ainda isso não, ainda não aconteceu. Eu até, conversando com o Mano hoje, disse que vai fazer, disse que vai, porque estava chovendo, mas alguns dias que não chove. E nós tínhamos que levar mais a sério isso aí. Nós, vereadores, nós tínhamos que fiscalizar mais. E não é só na parte de sinalização. Sim nas obras. Dali a pouco nós temos cidadania rural, lá no Cantu. Já ouvi vários vereadores parabenizando o executivo por a participação, por estar lá. Eu acho que nós teríamos mesmo que estar fiscalizando. Porque depois que passa a cidadania rural ou urbana, a reclamação continua. O descaso, muitas vezes, beneficiando algum que trabalhou na campanha ou não, direcionando política, para alguns fazem, para outros não fazem. Como Chavarém, ali no Cantu. Como Jasquio, lá no São Berto, susto. Como nos Galdache. Então eu acredito que... Eu fiz um pedido de informação, qual? Sobre o Itaú. Entra hoje em votação, ou melhor, entrou em votação na sessão passada, foi aprovado. E até, por sinal, posso dizer que a resposta já chegou aqui para a Câmara. Quando veio esse projeto de lei, número 21, identificando um cascalho, 35 quilômetros de cascalho na Barra Bonita, 9 no Rio do Meio, 14 São João da Colina, Renascença 9, Dom Bosco 8, Lagoa Verde 6, Cinco Cruzilhada 4, Marrequinha 5, Assentamento Vale da Serra 3. Sinceridade. É o primeiro projeto que está chegando aqui, que eu estou contente. Contente mesmo, olha, de coração mesmo. Porque esse dinheiro foi justificado, vereador Carijó. Que uma parte é daquele do Banco Itaú. Até por sinal, acho que todos os vereadores têm uma cópia do projeto, o qual indica, mostra, de onde que vem o recurso, seriam recursos livres, da parte da prefeitura. Seria o início desse aproveitamento desse dinheiro. Eu fiquei contente. Fiquei mais contente também em saber que nesse projeto a ponte do Rio do Meio vai ser construída, vereador Adir. Parabéns. R$ 260 mil. O qual afirma que ganhou a licitação de R$ 260 mil, ou melhor, para ser bem exato, R$ 259.763,60. Esse edital da classificação saiu dia 17 de junho de 2010. Agora, o que eu fiquei um pouco intrigado, até um pouco preocupado, porque ganhou uma empresa especializada para executar obra de pavimentação poliédrica e construção de ponte em concreto. Para quem não sabe o que é pavimentação poliédrica, é pavimentação com pedra irregular, calçamento. Pelo menos o que eu me informei com o pessoal do DR. Esse de calçamento. Lá no Rio do Meio. Agora, o que me fiquei um pouco intrigado, um pouco preocupado, porque eu não sabia que o seu Adilson Cardoso tem uma firma disso. Eu não sabia. Permita. Faz favor. Adilson Cardoso é o presidente da cooperativa? Isso. Eu também não sabia. Adilson Cardoso e Cardoso. Ganhou uma licitação número 1 de 150.916.48. E a segunda? Adilson Cardoso e Cardoso Limitada, 108.847.12. Vai lá, você vai explicando melhor esse negócio aí, me permite? Faz favor. já estranhei o valor, aqueles centavinhos assim numa licitação, aqueles centavinhos é meio esquisito. Mas como é que é as empresas aí que participaram? Eu até posso, presidente, me permitir. Eu queria até, é claro que aqui tem a comissão com os nomes, acho que todo mundo já sabe quem que é a comissão, os membros, comunica aos interessados a contratação de empresa especializada, eu gostei dessa palavra, especializada, para executar obra de pavimentação poliédrica e construção de ponte em concreto na localidade do Rio do Meio. De acordo com projetos, orçamento, cronograma físico, financeiro e memorial descritivo, que compõe o projeto básico do processo licitatório, em epígrafe, objeto de convênio 731 e tal, 2010, pelo Ministério da Integração Nacional, objeto do edital de tomada de preço, número 3/2010, que após a análise de verificação da proposta, ofertada, decidiu classificar o seguinte proponente, Adilson Cardoso e Cardoso Limitada. Não estou questionando a licitação. Eu só não tinha conhecimento, não sei se algum dos vereadores nobres pares aqui tem conhecimento, que eu sabia da presidência da cooperativa, por sinal, parabenizar de um lado e preocupado de outro. Porque vamos e venhamos, eu não sei se algum vereador se interessou, foi, e eu acho que mais uma vez eu peço para que os vereadores fiscalizem, nós vereadores, porque está o mesmo problema da quantidade de alunos, excesso de alunos dentro das Kombi. Van. Excesso. Até por sinal, eu acho que, eu não sei se alguém ouviu falar, que um aluno ou uma aluna caiu, abriu a porta, ela caiu ali perto do 15, mais ou menos. Os alunos, os amigos preocupados, bateram no ombro do motorista. Motorista, pare, que caiu um aluno. Ele voltou, pegou, graças a Deus, não foi nada mais grave, somente o susto, por excesso de alunos. E daí? E o nosso... Me permita? Faz favor. Mas caiu, era ônibus ou o quê? Kombi. Nada, uma Kombi, Kombi. Mas caiu que jeito uma Kombi? Abriu a porta? Abriu a porta. Abriu a porta. Excesso de aluno, abriu a porta. O quê? Só aproveitando a parte, o que me preocupa nessa questão do transporte escolar? Que o transporte, os alunos especiais estão indo junto no transporte comum. Esse problema é gravíssimo. O que está acontecendo? Que alunos, crianças, sabe como é que é criança? Criança chama o retardado, o burro, aquela coisa toda. Está acontecendo isso, já tem muitos motoristas que me falaram isso. Então, essa parte é uma questão gravíssima que eu acho nessa questão. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. E aqui é a nossa obrigação? Qual é a nossa obrigação? Realmente fiscalizar. Até em conversa, nós, nesse curso, nós vimos com o presidente, o vereador Dirceu, o vereador Carijó, até o presidente já se propôs a liberar o carro da Câmara para nós começar a fazer visita. Fazer visita nas escolas, sobre merenda, fazer visita nas obras que o executivo está executando? Eu acho que com esse projeto que está entrando agora, nós poderemos dizer até que obras que virão para o município de Ipitanga, já são quase dois anos. E como algumas vezes, e até quero parabenizar mais uma vez o trabalho que está sendo feito pelas três equipes de jardinagem aqui na cidade, um ótimo trabalho, umas flores bonitas, sinalização, manutenção de meio fio, e as obras, e o tamanho das obras, pelo que nós estamos sabendo até agora, bastante projeto. O papel aceita tudo. Agora nós não temos dinheiro, estamos esperando o IPTU chegar? A arrecadação do IPTU? para aí sim começar? Ou nós dependemos da votação de certos deputados aqui da região, apoiados por pessoas aqui da região, para nós conseguir sim, aí sim, chegar aos projetos, ou até finalizar, ou até concretizar esses projetos. Nós temos aquele jornal que saiu, tanto quanto mentiroso, que nós podemos até provar. Como lá no dia da região administrativa, o qual foi dado, feito uma homenagem, eu não sei se alguns vereadores prestaram atenção, mas aquele filminho que passou, um pouco meio mentiroso, tanto que a biblioteca era da UCP, funcionário da UCP. Então são coisinhas assim que não precisa enganar a população, não precisa nos enganar. Nós temos sim que trabalhar, nós temos sim que correr atrás. Fazer projeto, bonito. Eu quero ver agora, na votação dos deputados, esse eu quero ver. Será que a população vai deixar de votar para o candidato do prefeito? Federal, estadual, como um ato de repúdio a esse IPTU? O pior é que tem pessoas que, nossa, queriam me cobrar 12 mil reais do meu armazém, mas eu fui lá, baixou para 3.700. Será que era só o bombeiro? Mais 3 minutos, vereador. Obrigado, presidente. Assustou. Mas eu acredito que com essa eleição, sim, nós vamos saber se realmente esses projetos vão ser executados ou vão ficar só na gaveta. Obrigado, presidente. Está livre o uso da palavra. Permita uma parte, presidente. Me permita falar daqui mesmo, que vou ser extremamente breve aqui. Pode só para tecer alguns comentários. É, com relação a esse projeto de lei 21-2010, o qual foi mencionado pelo vereador Mé, quando usou a palavra, e que endudou, na verdade, algumas críticas com relação a obras que ainda realmente não apareceram aqui em Pitanga. E como a gente sabe, realmente, não apareceram até agora nesse mandato. É, em mandatos anteriores também, algumas apareceram, outras não apareceram. E eu nem acredito isso a culpa dos administradores. Eu acredito muito mais realmente a falta de recursos financeiros para fazer projetos grandes, até porque todos nós sabemos que o município não tem esses recursos, mas quando se faz projeto e se encaminha para a União ou se encaminha para o Estado, a gente sabe que não se faz hoje, se aprova e libera o dinheiro amanhã. Eu acho que até seria até uma ingenuidade minha aqui colocar que vamos fazer 50 projetos, vamos mandar para a União, que daqui 2 meses está liberado. Burocraticamente a gente sabe que não é assim que funciona. Primeiro que quando você elabora um projeto, tem que fazer projeto. Sem projeto não consegue recurso nenhum. Quando você faz um projeto, quando você encaminha, só te dar exemplo, para a União, você tem que ter alguém lá, eu digo assim, infernizando a vida do ministro, para que realmente ele possa aceitar aquele projeto e possa liberar os recursos para a feitura daquela obra. É quase que impossível hoje. E a gente não vê, e são raridades, não só aqui em Pitanga, mas pegue qualquer município, até com a maior representatividade junto ao Congresso, junto à Assembleia dos Estados, que você consiga elaborar um projeto e encaminhar, salvo uma ou outra exceção, e ter a liberação dele dentro do mesmo exercício. Até porque normalmente são feitos através, muitos deles, de emenda ao orçamento. E quando você faz uma emenda orçamento, você não faz a emenda orçamento para este exercício, e sim para o outro exercício. Portanto, é impossível praticamente um projeto você entrar com ele hoje e ter a liberação dele hoje. Isso não existe praticamente. Então, esses projetos que estão aqui hoje, que são objeto do projeto de lei número 21 de 2010, e que são quase 3 milhões de reais em obras para Pitanga, quase 3 milhões, aqui, se fizer o cálculo aqui bem certinho, que nós vamos chegar próximo a este número aqui, até porque nós temos 1 milhão de reais, e esses três recursos são recursos aqui do deputado estadual federal André Varques. Esse 1 milhão de reais aqui, que é para supercreche, na verdade, daí nós temos mais 245 mil reais de contrapartida do município. Então é bom que você frise também que quando você faz um projeto, normalmente tem contrapartida, ou seja, a União, o Estado entra com valor, mas o município também tem que entrar com. E às vezes esta contrapartida acaba inviabilizando até um projeto cujos recursos são liberados pelo Estado e pela União. Aqui, por exemplo, são 245 mil. Para construir esse Centro Municipal de Educação Infantil, está vindo 1 milhão, mas o município tem que entrar com 245 mil e tem que sair do cofre daqui. O convênio da ponte são 260 mil que está vindo. E o município está tendo que entrar com 5.586,86 mil reais de contrapartida. O cascalhamento, que a gente tem o projeto lá no executivo, que são 90, eu não somei, eu não sei se está tudo aqui, ó, esse 90 entra uma outra parte lá do executivo, eu sei que tem um projeto que é maior que isso aqui, mas são recursos para a feitura do cascalho. Nós temos aqui essas localidades, Barra Bonita 35, como é que até leu aqui a quantidade de cascalho, então, são frutos, na verdade, de projeto. Então, aqueles projetos que foram feitos ano passado, nós estamos vendo a resposta hoje aqui. E assim como estes projetos aqui, nós temos vários outros no Estado e na União. Então, possivelmente, nós vamos ver muitos outros ainda este ano e muito mais no próximo ano. Até porque do deputado federal André Varques, embora não tenha chegado no projeto de lei, nós vamos chegar perto dos 6, 7 milhões de reais. Muitas obras, na verdade. Nós já temos aqui essa quantidade de cascalho e tem um outro projeto de cascalho maior ainda, que hoje eu tomei conhecimento, que deve sair. Então, nós teremos uma chance de historicamente, fazer uma quantidade de cascalho no interior muito grande. Nós temos aqui também pavimentação de asfalto dentro da cidade, cujos recursos são 400 mil reais que está vindo. Mas o município está tendo que entrar com 45 mil. Então, se nós pegarmos aqui, só de contrapartida do município de Pitanga, são 245, com mais 5 e pouco, nós vamos para 250, com 250, mais 45, nós vamos para 300 mil de contrapartida. Talvez esses 300 mil sejam usados do IPTU. Só estou colocando aqui a título de exemplo. Poderiam ser usados muito do IPTU. Está saindo de outra fonte. Mas os recursos do município estão ficando aqui. Então eu acho que essa questão não é nem questão de agradecer. É questão da gente ficar contente realmente, porque nós temos projetos que já foram aprovados e que estão liberados e que muitos deles já estão licitados. Se não todos, aqui eu não tenho esse conhecimento, todos estão licitados para a feitura de obras aqui em Pitanga. Então, nós temos essas quatro obras aqui, mas nós teremos muito mais obras. E isso é fruto, na verdade, daquilo que a gente classifica de mais importante dentro de uma administração. Não tenha dúvida que, aliada à organização e planejamento, a questão de projetos em municípios como o nosso, de poucos recursos, e de recursos quase todos eles carimbados, nós não vemos, de forma alguma, outra alternativa, senão a busca, e eu diria assim, até a mendicância junto a governo federal, junto a governo estadual, na liberação de recursos para a feitura de obras. Hoje, seria muito bom que nós pudéssemos, junto com esse projeto que tem aqui, ó, não sei quantos quilômetros de cascalho vai dar, aí, sei lá, uns 50, 60, não fiz a conta total, seria muito bom que nós pudéssemos fazer uma licitação e além dos 50, com esses recursos que estão vindo da União, pudéssemos fazer 150. 150. Seria muito bom. Mas aquilo que eu falo sempre aqui, sem estar puxando saco de prefeito ou qualquer outra pessoa. Tem que ter recursos. E eu não vou ficar aqui batendo em IPTU mais, não vou ficar falando isso, até porque aumenta isso aqui. É, a gente sabe que esses recursos vão ficar aqui, algumas pessoas gostando, não gostando. O IPTU está aí. Agora, aquilo que nós cobramos, e a fiscalização é importantíssima, e é um dos papéis importantes da casa. Junto com o legislar é o papel do vereador. O papel do vereador é fiscalizar e legislar. E é essa a nossa principal função. E essa legislação dos vereadores se faz com base em projetos de lei. E é isso que essa casa tem que fazer e está tentando fazer. Mas os recursos de alguns projetos foram liberados, estão aqui, e possivelmente, de repente, nós vamos ouvir algumas colocações aí no futuro e com relação a vários outros projetos que estão aqui para liberar. E nós teremos muitos outros, inclusive, até a eleição. E que não vai depender, não, da política, não. De que fulano ou ciclano vai se eleger. Até porque com essa questão da ficha limpa aqui, pelo que a gente andou observando hoje, né, Litana? O negócio está enroscando feio ainda. A coisa está ficando feia com essa ficha limpa e o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que se aplica já. Se aplica já, então a coisa vai complicar mesmo. Graças a Deus, o que o Poder Legislativo, na verdade, fez lá em Brasília, pela primeira vez deu exemplo mesmo. E eu acho assim que ficha suja não tem que ter candidato, seja vereador, seja deputado. Eu acho que nós podemos ter criticar o administrador, isso e aquilo, faz parte da política, faz parte da nossa função aqui. E quando a gente faz política, é claro que a gente pensa, na verdade, na coletividade, mas sem esconder qualquer questão política, o vereador pensa também, sem dúvida, em se manter no cargo, ou sair do cargo, realmente, com o sentido de que cumpriu, pelo menos, tentou cumprir o seu papel como vereador. E hoje nós temos aqui, realmente, graças a Deus, quase 3 milhões para ser investido na Pitanga. É um valor baixo? Poderia ser maior? Eu não acredito que seja valor baixo. Poderia ser maior? Poderia. Mas são obras que vão sair em Pitanga aqui. Obras, cascalhos, enfim. E o quanto mais virá para Pitanga, porque tem mais de, salvo engano, mais de 50 projetos, e sendo que desses 50 projetos, 20 e poucos projetos praticamente aprovados, com recursos aí para estarem sendo disponibilizados. Agora, colocando a questão da licitação que foi citada pelo vereador Meco, de que o Adilson Cardoso ganhou a licitação, na verdade o resultado eu soube hoje através do Meco, não tinha esse conhecimento que a licitação realmente já foi aberta e nós já tivemos um resultado final, eu não sei se já foram elaborados os contratos, o contrato ou não. Mas nós tivemos um resultado até pela informação do vereador Meco. Eu não sei também qual foi a modalidade de licitação adotada, não sei se foi... Possivelmente não foi convite. Eu não sei se alguém tem essa informação da modalidade, não sei se a assessora dessa casa, Maristela, tem. Mas tenho quase que certeza que não foi convite. Até porque esses recursos são federal e normalmente já vem com a exigência do pregão, seja o pregão eletrônico, seja o pregão presencial. Mas se foi pregão, se foi tomada de preço, nós sabemos que essa licitação tem a maior publicidade possível. Diferente do convite, que você vai lá e convida 3 empresas. Para mim, um convite é a sacanagem. Sempre fui contra essa modalidade e continuo sendo contra. Mas a tomada de preço e o pregão tem uma publicação no jornal. E aquelas empresas, na verdade, e eu sempre cobrei aqui, muitas pessoas ficaram bravas. Mas eu não tomei conhecimento. Ora, nós sabemos que todas as licitações que saem nos municípios, nos órgãos públicos, salvo um ou outro que adotam a modalidade de convite, elas são publicadas no jornal oficial do município aqui. E esse jornal oficial do município, para ele ser escolhido, ele passa por esta casa aqui. Salvo engano, acho que é o Tribuna de Campo Mourão, né, doutora Maristela? É o Tribuna de Campo Mourão. Então, aquelas pessoas interessadas que estão e que negociam com o poder público, no mínimo, elas têm que verificar as publicações que saem nesse jornal. Eu não sei se só o Adilson participou, a empresa do Adilson, ou teve mais participantes. E nessas modalidades não há a obrigatoriedade de nós termos mais de uma empresa participante e habilitada, que é diferente da carta de convite, que nós temos que obrigatoriamente ter 3 convidados, mas convidadas habilitadas para participar da abertura dos envelopes de preço. Então, se o Adilson Cardoso ganhou a licitação, deve ter ganhado dentro da legalidade. Permite? Sim. Obrigado pela parte. Ficou contente que é uma empresa pitanguense que ganhou. Então, isso, pelo lado bom, está gerando empregos e vai gerar empregos. E também eu acredito que essa empresa deve ter apresentado todos os documentos necessários. Sem dúvida. E desde a responsabilidade técnica, através de engenheiros civis, porque essa obra terá responsabilidade. Não é uma pequena obra. Então, vamos esperar que seja concluída e que acredito que ele deve ter apresentado toda a documentação cabível a esta futura construção. Agradeço, vereador Adir. E uma empresa dessa, você foi ao pregão presencial, que é uma modalidade, aí eu não diria tão nova, mas é uma modalidade que vem sendo adotada por todos os municípios, e a União praticamente só usa esta modalidade. Nós temos aí primeiro a abertura dos envelopes de preço para a gente saber o valor das propostas. Depois nós temos, numa segunda fase, a verificação da documentação. E numa licitação como esta, você verifica a documentação fiscal, mas verifica também aquela documentação que prova a capacidade técnica da empresa de poder executar aquela obra. Nós vamos dar execução fiscal desde um CNPJ a todas as certidões, sejam elas municipais, federal ou estadual, todas elas têm que estar rigorosamente em dia, com prazo de emissão e validade dentro daquilo que foi estipulado na questão de prazo no edital da licitação. Nós temos, num edital desse, a exigência do profissional em engenharia. Além das sanções que são colocadas no edital, que depois, posteriormente, tem constado o contrato. Então, a empresa dessa, quando assume o compromisso, na verdade, ela terá que cumprir. Até porque o cronograma de pagamento desse tipo de obra é de acordo com a execução da obra. Ou seja, eu realizo 30% da obra, eu recebo 30%. Eu realizo 60%, eu recebo 60%. E para que seja feita a liberação desses pagamentos, o pessoal técnico do município tem que ir lá verificar e emitir o parecer liberando o pagamento. Pelo menos é assim que tem que ser feito um edital, é assim que tem que ser executada uma obra. Portanto, eu só até vou buscar a informação, não sei se o vereador Meco tem, se houve outros proponentes dessa licitação ou só a empresa do Adilson, mas se ganhou essa licitação, dentro da modalidade que possivelmente será ou o pregão ou a tomada de preço, é porque cumpriu, na verdade, com todos os requisitos do edital. Está livre o uso da palavra. As palavras. Qual se diz, senhor? Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Olga, demais pessoas que nos prestigiam com as suas presenças aqui essa noite, o Celino, repórter da rádio Pitanga, obrigado pela presença, a Lucinha, a funcionária municipal, uma excelente funcionária, obrigado pela presença. Demais pessoas, eu quero agradecer muito por estar aqui nessa noite. Foi falado questão de transporte escolar. Eu me preocupo, eu até entendo assim, ó. Eu gosto de ser muito realista e coerente com as coisas. Transporte escolar não existe em lugar nenhum nos municípios. Que o transporte escolar, uma Kombi, é para 8 lugares, sentado tem só 8. O município não ia aguentar porque tinha que dobrar o número, praticamente. Não dobrar bem, mas tem que aumentar muito a frota. Então, elevaria o custo e teria problema financeiro. Então, sempre tem excesso agora. O excesso tem limite, no meu entendimento. Não vamos aqui dizer que, olha, a Kombi pode 8 sentados, 9, mas ele vai levar seus 14, 15. sentado, que vai mais de três no banco, e tal, em vez de dois, é daquele jeito. O problema sério que está se tornando é o transporte do aluno especial. Uma parte, vereador. Pois não. Eu, claro que eu não vou ser também chegar ao ponto que nem o senhor mesmo disse, que em qualquer lugar do Brasil o transporte tem uma certa dificuldade por causa do valor. Mas se o senhor sair hoje na cidade com seis pessoas num veículo que somente seria cinco, o senhor é penalizado, o senhor é multado. Existe um código de trânsito, existe, para que seja respeitado. É claro que nós não estamos sendo, nós que eu quero dizer, os nossos transportadores não estão sendo penalizados, porque está sendo feita uma vista grossa em cima disso. Agora, o senhor já imaginou, e vou ser bem mais claro, e todo mundo está sujeito a qualquer acidente, com três alunos dentro da Kombi, ou 10, ou 15, ou 20, só que a probabilidade do veículo com mais aluno é a causar mais acidente, é provocar mais acidente. Então, a tendência seria de acontecer, pelo menos é o que as estatísticas dizem, pelo menos o que os engenheiros falam. Agora, se vai sair mais caro ou não, nós temos que nos prevenir, nós temos que nos adequar. Porque se nós não fizermos isso, daqui a pouco acontece um acidente, quem vai ser responsabilizado? Então, eu ainda volto a dizer, o que vai acontecer se acontecer um acidente, uma Kombi, porque normalmente esses veículos, muitos passam até atravessam a pista. Olha a quantia de acidente que nós estamos tendo aqui, quantia de gente que está sendo atropelado, o fluxo de veículos está aumentando violentamente. E a tendência mais indo dos grandes centros é atropelamento diariamente. Exatamente, vereador Meco, isso que eu acabei de falar. Todo mundo cede que não vai ficar só com 8 ou 9. Vai lá 14, 15. Mas está tendo, transporte escolar tem um excesso, o excesso do excesso. Minha preocupação é com o excesso do excesso. E a questão do transporte especial, que nesta administração cortaram muito aquela linha do transporte especial, incluíram junto com os demais. O que está acontecendo? Gente, todos nós aqui fomos crianças uma vez. O que os motoristas falam? Eles falam, ô retardado, ô burro. Quer dizer que existe isso, está acontecendo, nós não podemos fechar os olhos porque está acontecendo. É um problema. Eu entendo, eu consigo entender. Tá, vamos fazer assim, de repente vai economizar para fazer isso aqui lá. Eu entendo esse lado. Permita uma parte, vereador. Claro. Eu concordo com Vossa Excelência, mas eu acho assim, essa colocação que Vossa Excelência colocou desse motorista falar isso, eu acho que nós tínhamos que até levantar quem é esse motorista. Porque se um motorista fala algo dessa natureza, não, vereador. O motorista passou para mim que os alunos falam, é os alunos que falam lá, sabe? Ah, não, o motorista não. Isso é uma questão... Não, o motorista não, contou para mim, que eles dizem, claro, criança é assim, a criança não tem aquela noção lá, por exemplo, é o leque, o problema do outro lá. Nós temos... Então essa inclusão na inclusão, às vezes, é complicada. Só permita eu comentar? Claro. Tem uma questão legal, eu não estou bem por dentro dela agora, acho que a educação, tá? Que tem uma legislação aí absurda, que veio desproteger essas pessoas de qualidades especiais, inclusive de frequentar as escolas especiais. Eu vou levantar bem, para na próxima terça a gente estar fazendo. Estão praticamente equiparando essas pessoas portadoras de deficiências especiais com as pessoas normais. E a partir disso estão inserindo um tratamento igual para todos, o que é um absurdo. Eu, claro que é. Vejo bem, um aluno, condição normal, um aluno mais, não é igual. A professora tem que tratar aquele aluno diferente do outro. É lógico, é evidente que ela tem que fazer isso. Então é uma preocupação, é uma coisa séria. Então, permitem, até assistindo a TV Educativa, ontem eu tinha uma matéria sobre essa paz, onde o governador Orlando Pessutti renovava por mais 2 anos o convênio com todas as APAES do Paraná nessa questão. Obrigado. Bom, agora vamos entrar no assunto do ficha suja. Vocês sabem que o Cajó é ficha suja? Quem é que sabia? Meco sabia? Ele sabia? Muitos sabem e não querem falar com o Sabino. Mas talvez veja. A gente ficha de loja? De tem quatro em Pitanga. Se vocês verem na internet lá, que está lá enquadrado ficha suja, o Carijó. Esses dias saiu assim, um vereador veio na Rádio Poema. Não foi na Rádio Pitanga, era na Rádio Poema. Vereador, presidente, mas não deu o nome. Ex-presidente, vereador e tal. Depois comecei a pensar, rapaz, mas acho que. Que é na casa, que é vereador, que foi presidente, sou eu. Mas eu digo, eu não estou no ficha suja, eu não estava, né? Colocando, é, aí foi. Aí, descobrindo. É o Carijó. A Isolipo Odolan. É, um que é da FUCAP, não lembro agora o nome. O Paulinho Rocha, que era do fundo ali. No tempo do Sosni ali, não sei o que houve lá, mas. Bom, lá é nós quatro. Mais um outro cidadão. Sabia dessa. É. Sabia, né? Daí, eu estava no curso em Curitiba. E não foi entrado em contato. A sua irmã falou que eu estava. Daí que eu fiquei sabendo. Mas faz sexta, vai fazer 3 semanas, quando teve aquele problema, que vossas excelências sabem, das diárias, daquelas extraordinárias, o tribunal teve um erro do próprio tribunal. Vamos deixar bem claro, até é bom para o povo ficar sabendo. Houve um erro de soma do próprio tribunal. Somaram lá, dava 17 mil. Nossa Senhora. No meu mandato, no último, no ano de 2006, as diárias que foi dado do ano inteiro, de todos os vereadores e funcionários, deu 9 mil. Então veja que vem, ó. Tudo com projeto, mas tudo certinho, não tem problema nenhum. Então quando veio uma correspondência, a vereadora Miriam já era presidente, a funcionária, a Regiane, recebeu a correspondência e encaminhou para o contador, que era o Rudinei, que hoje passou no concurso de Itaipu, está lá. Ele mostrou ele pegou e mostrou para o Nuboro, que era o procurador da Câmara. Olharam, botaram na gaveta, esqueceram, botaram na gaveta. E o Carijó, que era presidente, não era mais, era menino, eu não fui notificado, eu não fiquei sabendo. Prestem atenção, eu não fiquei sabendo. Fui condenado porque eu não sabia. Viu como é que é fácil ficar a ficha suja, gente? Parte, vereador. Porque daí eu perdi 15 dias de prazo. O senhor, que Vossa Excelência, que é advogado, sabe que tem coisas que no fórum também tem 15 dias, né? Mas eu te permito, sim. Tudo tem prazo. Só para colocar assim, sim. Até para mim foi novidade, Vossa Excelência, colocar ficha suja. Até pela definição da lei agora que foi aprovada, primeiro que o Tribunal de Contas não gera ficha suja. Ainda que Vossa Excelência, eu sei que Vossa Excelência acho que já resolveu esse problema, mas ainda que Vossa Excelência não tivesse resolvido, isso não gera ficha suja. E se falaram por maldade. Hoje nós temos, sim, ficha suja, é aquele político, na verdade, que teve um determinado fato julgado por um colegiado. Ou seja, não é nem o julgamento na primeira instância, é julgamento numa segunda instância, onde é feito por vários juízes. Então, normalmente é mais, são formados por câmaras, por exemplo, dentro do Tribunal de Justiça. Então, na verdade, o senhor não tem nada de ficha suja. Absoluta. O que poderia gerar isso aqui lá na frente seria um processo judicial que daria, seria discutido. Mas o que está se colocando hoje, que praticamente diz que 60% dos deputados federais e nesse mesmo número os estaduais, se não tem ficha suja, vão responder processo que durante o mandato aí pode correr o risco de serem condenados e perder. Isso sim. Mas não tem nada a ver com o seu caso. Bom, aparece dos 1.425 do estado do Paraná. Querendo ou não, eu estou incluído. O meu nome está lá. Quer dizer, eu vou. Quer dizer que agora, com essa nova denominação, eu passei, para mim, eu acho que eu estou inelegível, então eu estou considerado ficha suja. Está esquisito. Vejam bem, o próprio erro do tribunal, um erro, o funcionário, quero deixar bem claro, eu tenho certeza que não foi por maldade, por os dois funcionários, que foi o Nuboro, que hoje é promotor de justiça, e o Rudinei, que passou no contador lá de Itaipu, Não foi por maldade, não. Quero deixar bem claro. Eu tenho certeza que eles não tinham motivo nenhum e não iriam fazer, e eram as pessoas boas. Simplesmente eles se desculparam comigo e disseram o seguinte: nós estávamos estudando e lidando com esse negócio desse concurso, que daí de fato já está aí o resultado, onde que os dois foram, passaram, são inteligentes. Só que o Carijó com aquela foi para uma gaveta e ficou lá. Não está numa gaveta, eu vou saber que tinha ido numa gaveta lá dentro. Inclusive agora lá com o Gustavo, os procuradores e advogados do Tribunal de Contas, eu fui lá na frente e fiz uma palavra. Tinha vereadores de todo o Brasil lá, de vários estados. Fui lá e fiz uma palavra para o vereador que estavam junto. E falei, e agora? Aí foram ver, eu disse, como é que está na internet lá, que está tudo certinho no tribunal, não tem, mas o problema não foi daí. Aí que está, daí eu entrei, eu perdi o prazo, mas eu entrei com um recurso que demora, estuda e vai levando. Entrei com recursos, eles aceitaram o recurso e eu estou limpo lá no tribunal. Só que daí é mais a culpa, daí é o outro departamento jurídico lá que colocou na internet. Quer dizer que então não tem entendimento entre o tribunal. Quer dizer que um departamento é uma coisa, lá o outro faz uma coisa e assim foi. Daí eles publicaram uma coisa que é de 2008 ainda. Ele já está lá, vejo bem. Daí virou e mexeu. Tem que ver, agora tem que trabalhar lá para tirar aquilo lá, com certeza, que já sai fora o negócio lá. Mas querendo ou não, tá. Por exemplo, a pessoa que viu e que não escuta o cara falar, e que não sabe, que olha na internet e está lá. Tem peito com a Jó. Fiz o quê? Eu, como é que faço? É bem facinho você ficar classificado da coisa pública, é complicado as coisas. Aí eu sugeri para eles. Eu disse, eu sei que hoje já está tudo na internet. Tempo, em vez de vir, venha para o presidente, por exemplo, a vereadora Miriam, que ela nem pegou na mão. Foi funcionar, foi direto, não estava na rede. Não tinha chegado na mão. Quem tinha, no meu entendimento, ser notificado era eu, que era a parte interessada. Não, ou, vamos supor que politicamente um ex-presidente quiser arrebentar com o outro. Ele jogaria numa vez e não me comunica. E daí? Então eu acho que daí, vereador. Quem tinha de ser? Ter, ser notificado, assinar, ó, recebia a correspondência, era eu que era presidente na época. Eu que tinha de responder, eu que tinha que ser. É verdade? Até acho, vereador, que se acabasse gerando um processo judicial, eu acho que Vossa Excelência teria grande chance de ter êxito nessa colocação. Da questão que, na verdade, de repente, poderia se discutir que Vossa Excelência não foi intimado desse fato. Pois é, agora ele vai se defender. Então, lá, o que o advogado, que ele é pós-graduado, ele é. O cara para o lado do tribunal. É outro departamento, então. Quer dizer, que então eu estou vendo que lá dentro. Eu acho que, no meu, o que eu quero chegar é o seguinte: para publicar, para entrar na internet, eu acho, no meu entendimento, no modesto entendimento, tinha que ser assim. Quando você esgotou todos os canais. Aí que você devia ser considerado o tal ficha suja. Agora, não quando está cabendo o recurso e tal. E agora? Tu já entrou na internet, e daí? Eu disse, como é que eu vou juntar as penas do galo agora? Já se paramaram? Eu vou juntar poucas. Muitos não vão dizer. Mas então, o que eu quis colocar, que às vezes tem coisas que a pessoa fica envolvida numa situação e no fundo ela não é. Quem não conhece Zulí Podolan? Daqui, acho que todos aqui conhecem. Onde que foi anunciado isso aí, vereador? Está na internet, hein? Só vê aí. Tribunal de Contas de Paraná. Veja bem, Isolí deve ser que ela era do Dom Antônio, que tinha lá não sei o quê. De repente, numa prestação de conta, uma falha, às vezes, técnica. E as pessoas não têm aquele conhecimento da coisa pública ali, por uma vírgula. Se complica. É, diretoria de execuções. Isso. Então, veja bem. E outra, vereadora Aguinaldo. Se a Dona ligado lá e a doutora me tivesse avisado, eu nem tinha sabido. Tem eu mais já estou encerrando. Obrigado, presidente. Já estou encerrando. Eu fui bastante aparteado, por isso que eu me inseri um pouquinho. Viu? Mas então eu quero dizer, esclarecer. É bom que o nosso amigo Juscelino está aí. Forte, já ajuda até a esclarecer essas coisas. Eu quero agradecer a presença de vocês todos, agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais quer entrar no uso da palavra. Passamos para a ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Votação única à emenda número 1 do projeto de lei ordinária número 20/2010. Emenda modificativa número 1 do projeto de lei número 20/2010, que altera o artigo 31 da lei municipal número 1243/2005, que trata de atualização dos benefícios do regime próprio da Previdência Social do município de Pitanga. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 20/2010. Altera o artigo 31 da Lei Municipal número 1243/2005, que trata da atualização dos benefícios do regime próprio de previdência social do município de Pitanga. Em segunda discussão e votação do projeto de lei número 4/2010, concede título de cidadão honorário. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 12/2010, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2011 das outras providências. Votação única do pedido de informação número 7/2010, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Estas são as matérias da ordem do dia, senhor presidente. Única discussão e votação, a emenda número 1 do projeto de lei ordinário número 20/2010. A emenda modificativa número 1 no projeto de lei número 20/2010, que altera o artigo 31 da lei municipal número 1243/2005, que trata da atualização dos benefícios do regime próprio da Previdência Social do município de Pitanga. Em discussão. Então, a parte, senhor presidente. Só para explicar um pouquinho sobre essa emenda, daquilo que a gente também conseguiu entender, é que da forma como veio o projeto, aquele valor de aumento estaria sendo aplicado de forma geral para todos ali. E nós temos dentro da lei algumas exceções, ou seja, aquelas pessoas que ganham acima do teto, elas não serão atingidas por esse benefício. Então esse projeto aqui, na verdade, veio corrigir essa falha. Ou seja, da forma que está hoje, ela não vai se aplicar de forma geral, ou seja, só para aquelas pessoas realmente que ganham até abaixo do teto. Então, elas terão esse direito, acho que é 7%, Antônio? 7,72%. 7,72%. Mas do jeito que veio o projeto, estaria se aplicando para aqueles que ganham acima do teto hoje, que eu não lembro exatamente o valor. O teto da Previdência Social? Acho que é uns 3 mil. 3,570. Hoje está 3,416,54. Nossa Senhora! E com 7,70 vai para 3,468. Com esse complemento daí, eu deixo até a justificativa para o vereador Caijó, que está afiado. Está aposentado quase, né? Não, inclusive, né, vereador, se o tanta polêmica, eu tinha anotado aqui, ó, que 6,14 já tinha acontecido, que está desde janeiro já. Esse, os 3,406 que é com 6,14. É, agora foi só 1,58% a mais para completar dos 6,14 já tinha dado. Uhum. Então eu vi uma polêmica, eu vi os deputados do PT, lá, os líderes, brigando para votar contra, para derrubar, e votaram contra e brigaram contra. É, por causa de 1,58%. Quer dizer que eu acho que o desgaste foi mais do que a emenda. Inclusive. Mas agora está. Que ainda é baixo. Não foi vetado? Exatamente. Que ainda porque é baixo. Os aposentados, tem aposentado que em 5 anos perdeu a metade do que recebia, que vinha sempre regredindo. Então, quer dizer que, na hora de contribuir, está aí um vereador aqui, ó. O presidente se aposentou faz anos, né, que tem um problema de saúde e tal. Entendi. Vê quanto que ele foi perdendo. Porque quando corrijo, quando é o salário, você recolhe, é sobre tanto salário, sobre tanto salário mínimo. Então, na hora de corrigir, também tem que corrigir, porque ele está recolhendo. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Inclusive, presidente, eu quero só completar. Pode essa completar. Emenda, no tempo, foi até pedido de funcionários que me falaram a preocupação, e eu me comprometi que iria com atitude para não deixar sem defender os nossos funcionários. Então, é essa a questão. E eu tenho certeza que aqui vai ser votado por unanimidade. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinário número 20/2010. Esse trata do projeto em si, na verdade, é abarcado com a emenda agora. Esse é o projeto que altera, né, o artigo 31 da lei municipal, no 12/2005, que trata da atualização dos benefícios do regimento próprio da Previdência Social e do município de Pitanga. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favorável permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinário número 4/2010. Concede título cidadão honorário. Em discussão. Essa matéria já discutimos bastante na sessão anterior, em razão da, na verdade, para o governador Orlando Pessutti, para o deputado Artagão, em razão da criação da sede da região aqui, chamada também de